a minha palavra, Senhor. Direciona o olhar, traz a direção. Monte Seir, ouve a profecia. Teu orgulho em ruínas, o juízo em ação. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Na assolação te faço saber. O sangue que perseguiste agora vem sobre ti. Saberás que eu sou o Senhor. Cidades em solidão, desolação. Teus outeiros e vales clamam por perdão. A terra se alegra, mas tu em temor. Por causa do ódio eu trago clamor. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Na assolação te faço saber. Faço saber o sangue que persegue.